esse debate intenso e extenso para que em 2025 possamos entregar ao Brasil um plano nacional de educação que de fato transforme essa sociedade. Ismael lembra que o novo Plano Nacional de Educação prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 em áreas que vão da educação infantil ao ensino superior. Elaborada pelo Ministério da Educação, com contribuições de setores da sociedade e do Congresso, a proposta enfatiza a qualidade e o desenvolvimento pleno dos estudantes. Agricultura. Coordenadora da Frente Parlamentar da Invasão Zero em Minas Gerais, Ana Paula Leão, do PP, declara que a proteção do produtor rural começa pela garantia do direito à propriedade. A deputada informa que vai implantar unidades regionais no estado para fiscalizar invasões, principalmente do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Os produtores rurais brasileiros, eles têm inúmeros desafios e dificuldades para enfrentar no campo. E nos últimos tempos estão vivendo uma onda de invasão do MST muito grande. O direito à propriedade é garantido pela Constituição e a frente precisa combater as iniciativas que vão contra isso. Ana Paula Lima informa que a CPI sobre o MST constatou que o movimento praticou invasões ilegais de propriedades rurais, exploração de pessoas e incitação ao conflito no campo. Por isso, a deputada pede que o Senado aprove o projeto que impede invasores ilegais de receberem benefícios do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida. Presidência. A técnica de assistolia fetal, que divide opiniões entre os parlamentares, vai ser rediscutida na Câmara. Mas a legislação sobre o aborto não deve sofrer mudanças. Quem falou sobre o tema foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que propostas que mudam a legislação do aborto ou que liberam armas ou drogas não passam na Câmara, mas precisam ser discutidas porque os parlamentares têm cada vez mais protagonismo e é natural que esses debates aconteçam no parlamento. Segundo Lira, muitos requerimentos de urgência são votados sem compromisso com o mérito da proposta. Um desses projetos é o polêmico texto que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio, cuja urgência foi votada em junho. O presidente explicou que o objetivo do texto era debater a técnica da assistolia fetal e que foi objeto de conflito entre o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Federal de Medicina. O CFM havia proibido a utilização da técnica clínica e o STF derrubou a decisão, alegando indícios de abuso de poder regulamentar por parte do Conselho, ao limitar a realização de procedimento médico reconhecido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde e previsto em lei. A resolução do CFM dificultava o aborto em gestação decorrente de estupro. O que é que nós fizemos?